Egito em busca de Sião, os filhos de Israel, Moisés e Arão. Jeová os guiou no deserto abrasador para a terra prometida, e nada lhes faltou. Moisés feriu a rocha e fez a água descer. De manhã deserto pra comer, caminhava triunfante o povo de Israel para a terra que manava leite e mel. Com nuvens incandescentes os guardava o Senhor durante 40 anos, o povo peregrinou. Também vamos terra tão amada, Jerusalém do céu, Jerusalém do céu.